Tianix Podcast Conversas. Olá, ouvinte, aqui é o Thiago de Lima Castro no Tianix Podcast Conversas, criando debates sobre música, filosofia e outros temas para que ideias sejam criadas durante a discussão, mais do que simples enunciação destas. Aqui nesse episódio, estarei com a Tupã Guerra falando sobre a ditadura militar no Brasil e sua intrínseca relação com a música e os projetos de identidade nacional. Nesse vetorzinho, música, ditadura militar, identidade nacional. Esse podcast faz parte de uma ação conjunta entre podcasts amigos que você pode acompanhar pelas hashtags Nunca Mais e Ditadura Podcast. Junto com esse lançamento aqui, vocês podem escutar o Ponto G falando sobre a Elis Regina, o Teologia de Boteco, que já publicou um episódio interessantíssimo sobre isso. Tem também o pessoal do Elas Chutando a Escada, do Penan Podcast, do Olhares, do HQ da Vida também, que é um podcast maravilhoso, ou seja, muita coisa legal para escutar e que nunca mais isso ocorra na nossa história. Como a conversa foi bem ampla e muito rica, eu dividi em três partes que vão ser lançadas simultaneamente. Quem quiser escutar por partes, escuta, já estão divididos os blocos temáticos, se quiser escutar tudo de uma vez também faça, fique à vontade. Lembrando, o objetivo não é fazer análises ou julgamentos estéticos sobre qualidade, estamos comentando sobre a história. Aquilo que você concordou, discordou, quer debater, coloque aí no comentário ou converse conosco lá no Twitter, @Tianix. Bom episódio! Olá, ouvinte, estamos novamente aqui no Tianix Podcast, no quadro Conversas, e hoje nós estamos numa ação em conjunto com outros podcasts. Por exemplo, você já deve ter ouvido na minha fala anterior, mas busca a hashtag Nunca Mais e a hashtag Podcast Ditadura no Twitter, que você vai ver outros projetos, por isso, o Teologia de Boteco, o Ponto G, o Olhares Podcast, mais um monte de gente aí abordando esse tema que ainda é muito atual, talvez mais do que nunca nós precisamos discutir sobre a ditadura militar, e aqui no caso especificamente a gente vai discutir um pouco da relação da música e identidade nacional durante a ditadura militar. Claro que para isso a gente vai ter que ir um pouquinho antes, né? E como mistura um pouco de história, tudo, trouxe aqui uma convidada, fico muito honrado com a presença dela aqui, provavelmente vocês já conheçam, a Tupã Guerra. Se apresente aí para o pessoal, Tupã. Olá, muito prazer. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Vamos ver isso. Música é um tema assim que você me fala, você entende de música, eu vou falar não. Então já estou meio nervosa, mas vai dar tudo certo. Então, meu nome é Tupã Guerra, eu sou historiadora, mas eu trabalho com antiguidade, mais especificamente com antiguidade e religião, e com demonologia, eu estudo demônios na antiguidade. Fora isso, eu sou podcaster também, eu participo com frequência lá do Mundo Freak Confidencial, do Ponto G, que é um programa que a gente fala de grandes mulheres da história, ou mulheres que ainda estão vivas, e a ideia é mostrar que sempre mulher teve sempre mulher fazendo de tudo, que a gente não aprendeu sobre elas. E recentemente também eu comecei a fazer parte da equipe do Dragões de Garagem, que é um podcast de divulgação científica. Ou seja, eu estou tentando dominar o mundo, mas assim, né, isso já devia ser claro pelo fato de que eu fiz história. Mas eu acho que é isso de apresentação. O plano de dominação do mundo vai caminhando bem, provavelmente, né? Toda vez que eu tenho uma convidada, seja uma mulher cis ou mesmo uma mulher trans, tem uma, tipo uma carta de Magic especial, apesar de eu nunca ter jogado Magic, mas isso é uma falha da minha vida, você tem uma carta. Eu tenho que jogar, nunca. Tem que juntar. Diz que agora tem no computador para jogar. Aí nem precisa gastar dinheiro com carta. Vamos saber. Você tem uma carta de puxões de orelha que você pode usar de maneira infinita e pode jogar na mesa em qualquer momento dessa gravação. Certo. Se eu fizer o chamado em português homem explicando ou mansplaining, afinal, eu lembro também de uma conversa que teve com a Nilda Alcarink, do Mitografias, usar termos em inglês às vezes dificulta. E se quem está ouvindo nunca ouviu falar desse tipo de termo, mansplaining, appropriating, gaslight e outros, tem dois links aqui no post, um falando dos termos em inglês e outro dos termos em português. Vale a pena se informar. E se os ouvintes perceberem que se passou, se a Tupá perdeu a oportunidade de usar a carta, você pode ouvir e apontar isso também nos comentários, seja no post, seja no Twitter, fique à vontade. Aqui a gente está para receber críticas, é sempre uma forma de aprendizado. Então, fique à vontade. Eu gostei muito da ideia da carta, uma excelente forma. Tentarei, usarei caso necessário. E realmente, se os ouvintes perceberem, às vezes a gente está na gravação e tal, a gente não consegue perceber na hora. Por sinal, depois a gente fica super se culpando, assim, pô, devia ter falado tal coisa. Não, mas está tudo bem. A gente... Críticas são sempre muito bem-vindas para a gente crescer, né? Com certeza. Bom, então vamos agora entrar no tema. Acho que talvez a pergunta que as pessoas ficaram no título, música, identidade nacional, ditadura militar, é o seguinte... Afinal, o que é identidade nacional? Como que a gente pode falar sobre isso? Cara, então, essa questão de identidade nacional, porque para muita gente parece que é uma coisa inata, assim, né? Você nasce brasileiro e você já sabe que é ser brasileiro, e isso faz, isso já, tipo, tem algo no seu cérebro que você sempre soube que você era brasileiro e coisas do fim. Não é assim. A própria ideia de uma nação não é uma ideia que tem tantos anos assim. A gente vai ter mais a criação de um Estado Nacional nos moldes que a gente usa hoje na nossa vida, tem nem 500 anos. Então não tem nem 500 anos por aí que tem humanos pensando em si mesmos como parte de uma nação. Lá na Antiguidade, na Idade Média e tal, era muito mais comum você se sentir parte da sua cidade, da sua pequena cidade. Até por isso que as pessoas nem tinham sobrenome, então era muito comum, sei lá, tipo, Leonardo da Vinci. Não é que da Vinci era a família dele, da Vinci era o lugar que ele nasceu, e por isso que ele era Leonardo da Vinci. O que, pessoalmente, acho que devia ficar meio confuso, mas como ninguém viajava muito também, então tava tranquilo. Não é como se as pessoas ficassem viajando tanto por aí. Embora existisse viagem e comércio também, não é como se ninguém viajasse. Tudo bem. De qualquer forma, a questão de identidade nacional, uma coisa que é fácil esquecer é que identidade nacional é um conceito construído e que tem um momento histórico específico. Ou seja, como eu falei, nem sempre as pessoas se sentiram parte de uma nação, até porque nação não é uma coisa que sempre existiu. E quando a gente se sente parte de uma nação, em grande medida é porque a gente aprendeu a se sentir parte dessa nação. Aí você pode falar, ah, mas tu, pai, eu nunca aprendi a ser brasileiro. Talvez não de forma consciente, mas você aprendeu na escola qual a história do seu país, você aprendeu qual a bandeira do seu país, você aprendeu que tem elementos e coisas que o brasileiro é melhor ou é pior. Sempre tem memes do tipo, ah, o brasileiro precisa ser estudado, ou ah, por sinal, as pessoas de humanas fazem isso, viu, gente? É o que a gente faz, basicamente, estudar pessoas e comportamentos de pessoas. O brasileiro precisa ser estudado, ou, só brasileiro mesmo que ia conseguir fazer isso, enfim. Todas essas pequenos memes, etc., tá tudo isso colaborando para sua mente entender o que é você e o que, que significa ser dessa nação. Aí, quando a gente vai pensar mais especificamente no Brasil, o Brasil, como todo mundo sabe, é um país misturado, e a gente tem toda essa ideia, né, das três raças, etc. Só que essa ideia não estava aqui aleatoriamente, assim, todo mundo chegou a essa conclusão bonita do nada. Essa ideia ela foi efetivamente construída como uma política de governo para formar uma unidade nacional, porque essa unidade nacional não existia, não existia esse conceito de que todo mundo se sente parte da mesma nação. E eu acho que pela música que a gente vai vendo aos pouquinhos hoje, vai dar para perceber bem como é que é esse movimento de construção de uma identidade nacional. Porque identidade nacional é construída e ela se altera de acordo com o tempo. Então, provavelmente, o que eu hoje em dia vejo como que é ser brasileiro, há 100 anos atrás a pessoa nem entenderia, acharia, não, mas isso daí não tem nada a ver com ser brasileiro. Então, só para deixar muito claro que identidade nacional é uma coisa que muda, é uma construção social, não é uma coisa inata a ninguém, e ela, ao mesmo tempo, também não é só por outro lado, também não é legal deixar claro que, por ser construída e por ser uma questão de projeto, e muitas vezes de projeto governamental, não quer dizer também que ela seja só uma coisa falsa, que tem uma teoria da conspiração tentando colocar isso na cabeça das pessoas. Não é essa a questão. O fato dela ser construída e o fato dela ser criada de forma meio consciente não quer dizer também que ela seja necessariamente ruim ou que ela não reflita o que já acontecia na sociedade. É só significa que ela existe sim um projeto específico e oficial. E é muito por isso, não só por isso, mas é muito por isso que eu costumo brincar que quem faz história faz efetivamente o motivo de se estudar história para dominar o mundo. Porque quando a gente está falando, por exemplo, boa parte dessa construção de identidade nacional vai ser feita na sala de aula, muitas vezes pelo professor de história. Então, a forma como seu professor de história te ensinou história, em grande medida, te diz o que é ser brasileiro, o que você sente por ser brasileiro. Não sei se deu para entender mais ou menos essa relação. Não, sim, ficou bem claro. Não tem nem que adicionar sobre essa questão, né? Então a gente e agora também você acabou mostrando como funciona parte do seu plano de dominação mundial, né? Mas isso eu não Oh, tinha. não. Não, mas essa parte do plano eu já falo desde a graduação, então essa não tá tão. Ah, então tá tranquilo, né? E essa questão da música, ela é muito interessante porque no dia a dia todo mundo fala assim, ah, o que que o brasileiro faz? Música, além de futebol, que também faz parte desse jogo de um tempo para cá, mas essa ideia de que tem uma música brasileira, de que o brasileiro é um povo musical, tá muito ligado esse projeto. E é muito curioso pelo seguinte: usar música para construir uma identidade nacional não é também uma invenção brasileira exatamente. Um dos grandes exemplos que a gente tem é a Alemanha. Teve ali no século XVIII, por exemplo, teve o Johann Joachim Quantz. E para variar, nunca pronuncio bem nome de ninguém, então, né? Entendo, só aceita, né? Que essa coisa de alemão, assim, a gente precisava chamar a Ju para conseguir ler, né? Porque Não, se nem português eu falo direito, imagina alemão, não? pois é. É complicado. Por quê? Ele fez um livro de flauta na época e ele chamou atenção para a função do intérprete musical. E no livro de flauta, olha que bacana, tinha um capítulo que era assim: ah, qual a característica da música francesa? Ah, é uma música mais racional, baseada numa estrutura, blá blá blá e blá blá blá. O blá blá blá não é tiragem de sarro, tá? É só um etc. Qual característica da música italiana? Ah, sua expressividade. Então, na hora de tocar, você tem que ressaltar o melódico, os afetos e tudo aí mais. E qual a característica da música alemanha? Porque não parece haver registros de ninguém antes dele se perguntando sobre o que é ser germânico, no caso, né? O que é ser alemão. A música germânica, ela sintetiza o melhor da música italiana com o melhor da música francesa, né? Ah, que bom! Veja que maravilha, né? Indiretamente, a música alemã é a melhor do mundo. Sim. Basicamente é isso. E quando ele faz essa pergunta, não é à toa que a historiografia musical, ela é muito alemã. A musicologia, ela é muito alemã, né? Então, e isso vai ter um percurso, inclusive durante o nazismo, mas tentar não entrar nessa, porque aí é Não, complicado. e essa questão, né, de como muito. Eu não sabia tanto da parte de teoria musical, mas eu sei que em teologia, grande parte dos estudos vem da Alemanha também. Tinha um campo, provavelmente construído a partir da reforma, né, por causa de Lutero e tal, você vai ter um corpo de pesquisas em vários assuntos muito grande na Alemanha. E tem, né, como todo mundo conhece a piada, né, tá comprovado, só é possível filosofar em alemão, né. Tem isso. E o Lutero era músico também, né? Olha, não sabia. Ele era músico da capela e um dos problemas dele era como fazer a música protestante. Ele deu muita atenção sobre isso, que vai. Então, também tem um pouquinho, tem um pezinho também no, na questão do Lutero, esse germanismo musical, né? Entendi. Não, e faz a todo sentido que teologia e música sejam coisas que sejam muito estudadas na Alemanha, né? Sim. Pós-Lutero, então, toda essa. Que ligação legal. Bom, música e teologia tem muita ligação, né? Mas esse não é o nosso tema de hoje. É. Eu E vou música e demônios falar também. sobre música e teologia. E música e demônios também, né? Mas isso é para um outro dia. É, não. É aquela coisa, né? Quase que eu concluí no meu doutorado que quem canta seus males espanta, né? É isso aí. Boa. E tem um outro alemão que foi importante nisso, e daqui a pouco vocês vão entender porque está falando nele, que é o compositor romântico de óperas, o famoso Richard Wagner, né? Que Gosto demais, por sinal. todo mundo que é chamado de Wagner em português é homenagem ao compositor alemão, inclusive. O nome surge do sobrenome da família Wagner, como ele foi famoso, que é um compositor genial, né? Uma pessoa problemática para ser boazinha, né? É, só um pouquinho. É, eu assim, né? Falei, gosto muito, mas, né, assim, Assim, as composições dele eu acho incríveis mesmo, eu acho muito bonito. é, não, o compositor, o cara que ele foi o cara que apagou a luz do público para no teatro você ver só a atuação. Nisso ele é genial, né? Mas e um dos textos famosos dele é O que é ser alemão? O que é ser um músico alemão? Isso, a obra dele, ele trabalha muito com isso. É. É bom. Figurei. Mas Então ele tinha uma preocupação muito grande de definir o que é o alemão em música, o que é o germanismo em música, né? Faz sentido, né? E essa questão, bom, até faz sentido com os grandes problemas da personalidade de Wagner e a utilização que as peças dele vão ter posteriormente, né? É, assim, deixando mais claro, gente, o Wagner, ele é muito criticado justamente pela sua posições antissemitas e, enfim, essas questões que vão ser nada agradáveis. É, mas é interessante essa questão de pensar. Como a gente estava falando no começo, né, essa coisa de identidade nacional não é uma coisa que todo mundo já tem naturalmente. Tipo, ah, todo mundo nasce sabendo o que é ser brasileiro, o que é música brasileira, e se entende brasileiro automaticamente. Não, isso tem vários pensadores e é uma construção, e a própria construção da ideia de que existe uma música de cada país, porque em outros períodos não tinha essa ideia, né? Eu imagino que não. É, tinha até alguma discussão, mas era muito mais uma coisa assim, a música que nós fazemos aqui, sabe? Ou uma É, não, mas discussão. não essa coisa de, tipo, isso é uma Isso. característica que define quem é do meu Não, país, né? não. Não, era mais uma preocupação. Essa música vai fazer bem para as pessoas aqui ou não? Isso até aparece antes, mas essa ideia de uma identidade pela música, a Itália flertou com isso, a França flertou com isso, mas isso é uma coisa mais no século XIX mesmo, principalmente da Alemanha, né, que vai ter que criar todo os chamados, tem uma piada que são os três Bs da música, que vai surgir nesse contexto, inclusive de um maestro, o Hans von Bülow, do qual o Wagner roubou a esposa, né? Acontece, a filha ele foi lá passar um tempo na casa do Liszt. Ela era casada com von Bülow e ela, esse cara é interessante e tal. Aí de repente os dois fugiram, né? Só que eles já estavam casados, sacramentada, né? Coisas. Aconteceu, opa. É, aconteceu, né? E esse cara tinha uma piada: quais são os três Bs da música? Bach, Não. Beethoven e Brahms. Ele coloca o Brahms porque ele não ia citar o Wagner por corridos domésticos, né? Mas essa Faz sentido. só que essa historiografia do Bach como grande compositor, Beethoven, que foram grandes compositores, mas a maneira como isso foi encarado tem muito a ver com esse projeto de germanismo em música, de identidade alemã, né? E eu acho interessante que ao longo desse processo todo, né, do germanismo e música e tal, tem muito também a ver com o que as classes dominantes europeias achavam que era fino no período, né? E daí acaba transferindo para o que as classes dominantes brasileiras vão achar fino no período também, já que a Europa era o nosso modelo, né? Então, até hoje a gente considera como, tipo, não tô falando que não são, mas a Bach, Beethoven e tal, são os grandes, maiores musicistas do mundo. Quando, na verdade, devem ter milhares de outros compositores de outros lugares que devem ter composto coisas incríveis também. Mas como eles ficaram sacralizados, né, como essa coisa incrível, esses três Bs, etc., fica. É interessante ver que a própria ideia de nação e a própria ideia de identidade musical, de identidade a partir da música, também tem a ver com a ideia do que é civilizado, do que é desejável e do que é o que é ser elegante, rico e etc., né? Não, com certeza. E assim, antes de chegar no Brasil, isso é uma curiosidade que eu me deparei fazendo a dissertação de mestrado. Dentro da própria Europa, Portugal e Espanha têm um apagamento, porque nenhum teórico francês, nenhum teórico alemão, nenhum teórico italiano quer bater o pé que eles se influenciaram por teóricos portugueses e espanhóis, e compositores também portugueses e espanhóis. É uma coisa muito interessante. A gente vê que É interessante, né? Não, não, português, espanhol, nunca, sendo que a gente sabe que tem influência, né? tem a própria ideia de dança em ópera tem uma relação com nossos amigos jesuítas na França. Mas isso é um outro Não, a gente se empolga, né? Vamos voltar para o é. Brasil e para a música. E agora, quando a gente vem para o Brasil, antes de falar da identidade nacional, sempre teve música feita no Brasil, né? Primeiro que os povos originais, para no termo primitivo e tal, não é bacana, né? Não. Os povos originais já tinham uma cultura musical riquíssima. Quando chega, fazendo um recorte no Brasil, chegam jesuítas, vai ter uma mistura muito grande entre música de origem europeia com música produzida por indígenas. Até hoje tem ritmos como o cururu, que é um ritmo paulista do estado de São Paulo, presente na música caipira, que é um ritmo em homenagem ao sapo, porque tem origem nos ritos de índios indo dançar, indígenas, né, indo dançar em rios Tietê, por exemplo, e tal, que com muito sapo cururu e cantando ali. Isso virou um ritmo caipira, que é o ritmo que você escuta quando escuta aquela música Toda Vez Que Eu Viajava Pela Estrada de Ouro Fino, que eu esqueci o título. Gosto. Não, e é muito interessante como a própria igreja os jesuítas, claro, na figura dos jesuítas, mas outras ordens vão utilizar isso também. Mas como eles vão, como a música vai ser utilizada como forma de catequização, especialmente no Brasil e na América, né? Como se usa já a musicalidade que está presente para adaptar e para conseguir trazer mais trazer novos conceitos e aos poucos indo convencendo aquela população dessa nova ideologia. Claro que esse aos poucos convencendo, a gente sabe que os jesuítas também não eram esses docinhos de coco que só iam tipo aos poucos convencendo, tão legais, eles tocavam música, faziam rodas, não era bem assim, né? Tinha trabalho, tinha muita muita porrada, muito sangue rolando nesse processo todo. Mas é interessante ver como eu nem sabia dessa do cururu e tal. Como muitas vezes a gente fica nessa, qual a influência, né? Tipo, a influência. Parece que a influência indígena ficou só numas palavras da nossa língua. E, na verdade, ela perpassa vários aspectos do nosso dia a dia. Só como a gente dá mais importância para algumas influências europeias, a gente não percebe essas influências fortes de outras áreas. Eu meio que, desviando um pouco da palavra, mas assim, eu senti muito isso porque eu morei fora. E quando eu morei fora, eu morei na Europa. Tudo bem que eu tava na Inglaterra, então na coisa. E desculpa, não é para parecer metida, é só para quando eu pisei na Europa, eu percebi quão latina e quão brasileira eu era, nesses sentidos, de como é a forma como eu me mexo, a forma como eu ouço música, a forma como eu falo, a forma como eu como, nada disso era parecido com a Europa. E daí eu falei, nossa, realmente eu tenho muito mais influência de outras regiões do que só da Europa. E daí, vendo algumas fotos de Angola, Angola parecia muito mais familiar pela foto, no sentido de você olha uma rua em Angola e fala, nossa, essa rua podia ser no Brasil. Tranquilamente, assim. Agora, você não olha uma foto de uma rua na Europa em geral e fala, ah, essa rua poderia ser no Brasil, mesmo de Portugal. Tá, com exceções, óbvio. Mas é interessante, assim, como essas influências de outras matrizes, não só a matriz europeia, são fundamentais para constituir o que a gente hoje vive como brasileiro, né? Sim, com certeza. E só para dar outro exemplo, existe um ritmo comum que é a chamada guarania, que existe, inclusive, em outros países latino-americanos, que vem de Guarani, vem do tronco Guarani. Guarania era a dança originalmente dançada por guaranis, né? E depois vai ter uma influência afro também muito grande, nos batuques, mundus, mas isso daqui a pouco a gente comenta aqui. Chega lá, forma, né? E tem também muita música feita dentro da igreja, e a maioria dos compositores mineiros do século XVII, por exemplo, são 17 de... mais 17, assim, são mulatos. Então, a gente tem outro... A música não soa diferente só por ter sido feita no Brasil. Tem outros elementos aí, né? Só que o que acontece? Então, a gente já tem muita música sendo produzida, muitos compositores... a maioria foi esquecido, né? A maioria foi perdida, porque nem todo mundo escrevia música, né? Felizmente. Mas tinha muita coisa sendo produzida. Agora, quando vem a família real para o Brasil e tem o... e se cria o chamado Brasil, o primeiro império, né, tudo, aí a questão, o que é brasileiro, passa a ser importante. Pode falar. E é legal que é esse momento que meio que tem um problema sério para ser resolvido por esse recém-império, esse império recém-fundado do Brasil. Porque quem é o brasileiro, né? Essa é a principal questão que eles meio que vão ter que resolver. E aí eles têm um problema sério, porque a gente está falando de um período em que as elites são, em sua maioria, brancas, né? Sim. 90 e tantos por cento. Mas essas elites, então, tá, quem é o brasileiro? O brasileiro não pode ser o negro, nesse caso, porque a ideia do brasileiro sendo negro, o negro ainda era escravizado nesse período. Então, para essa elite, jamais eles vão admitir a influência negra. Não pode ser o índio, porque o índio também não é considerado um povo civilizado que vai fazer sucesso lá fora, né? Então, e também não pode ser o português, porque como você vai se dizer, usar o português como a sua imagem de origem, sendo que você está tentando se separar de Portugal? Você está justamente em processo de se separar de Portugal. Então você tem um problema de como resolver esse impasse, né? E daí é mais ou menos nesse período, claro, a gente... que eles vão fundar o IHGB, que é o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Claro que o IHGB já é um pouco posterior, ele é de 1838, mas é dentro, ainda seguindo mais ou menos esse mesmo questionamento de o que é o brasileiro e como a gente vai resolver a questão de o que, que é o Brasil. E daí, claro, a gente vai ver como que já... como que a música já é utilizada mesmo no primeiro império, antes da gente chegar no IHGB e no segundo império, como que isso funciona. Sim, porque é interessante que no primeiro império, primeiro que o Dom Pedro, o Dom Pedro, o primeiro, ele gostava muito de música, então ele tocava, ele era multiinstrumentista, era compositor, a maioria das composições dele foram perdidas, tanto as feitas no Brasil como em Portugal. E teve um cara que veio dar aula para ele, que foi o Sigismund von Newcomb. Desculpe a piadinha, mas sempre quando eu vejo o nome Sigismundo, eu imagino alguém Sigismundo. sujo. Eu também. Mas até parece, né? Sigismundo. Tipo, nossa, moço. É tipo o cara. Perdão, ouvintes, que se chamam Sigismundo. Perdão, né? Mas. Por sinal, eu achei muito interessante essa informação. Eu nunca imaginei que o Dom Pedro I fosse músico e compusesse música. E até porque a ideia que a gente tem, né, a imagem principal que se passa de Dom Pedro I é daquele cara boêmio que não tá nem aí para nada, que não tem habilidade política e tal. E não é verdade, né? Ele tem muito mais nuances do que simplesmente o cara boêmio. Se bem que música e boemia também estão relativamente próximas, né? E aí que é interessante, porque ele tocava flauta, Cravo, ele tocava também. Tocava o violão da época. Será que a ideia de violão vagabundo e vagabundo no Brasil, apesar de ter sido daí, na Europa, né? não tem origem aí? Ele tocava praticamente a viola caipira, né? O imperador... Eu ia perguntar qual que era o violão da época. Era viola caipira, de 5 cordas duplas. Ainda não tinha... Essas cordas vai chegar um pouquinho depois. Até porque foi... Ele está se estabelecendo, quer dizer, Dom Pedro, imperador e violeiro, só pode ser vagabundo, né? Né? Misturar essas coisas aí, né? É que é curioso mesmo, vai saber, né, se um pouco dessa visão do violão como instrumento de vagabundo não tem... Porque na Europa tem essa origem também, que era instrumento de nobreza, tudo, né? Uhum. Bom, e esse, o Newcom, ele veio para o Brasil, uma das coisas era para dar aula, além de estar na corte, tudo, era para dar aula para o Dom Pedro. E o Newcom anota nos diários que o Dom Pedro às vezes fazia arranjos para trio, quarteto, quer dizer, era um compositor interessado mesmo, que infelizmente boa parte se perdeu. E esse Newcom, ele registrou muitas modinhas brasileiras. Hoje, quando a gente fala moda, a primeira coisa que a gente pensa é a moda de viola, né? Uhum. É o termo, mas o termo canção é um francesismo que nós temos de traduzir a chanson française, né? A chanson virou canção, porque o termo português original é moda. Certo. Ah, foi interessante, não sabia. Porque canção hoje em dia é muito mais utilizado, né? Moda é realmente quando alguém fala, tocar uma moda, você pensa, tipo, ah, tá, caipira, música de viola, música do interior, não música... Não é, porque tanto o song em inglês, o chanson francês e a moda portuguesa não são traduções, são práticas locais. Depois é que acabou um termo traduzindo o outro, por perceberem semelhanças, mas isso é a posteriori. Certo. E elas, então, têm alguma diferença entre si, né, no princípio, não é como se elas fossem todas a mesma coisa. Não, não é. Por exemplo, a música inglesa tem muito refrão, até hoje. O refrão é muito forte, porque é uma invenção inglesa ao fazer songs. Lá na época do Shakespeare e tal, né, John Dowland. É uma coisa muito inglesa o refrão. A chanson é uma forma francesa que começa um pouco na igreja e se afasta. Então tem todo um... Cada uma tem um rolê muito próprio na história, que é bem interessante. Que massa. Nossa, tô adorando aprender. E tinha um músico da corte que era o José Maria Nunes Garcia, que era conhecido como Padre Mulato. Olha só, né? Aqui, né, que já vai deixando claro que negros, né, como sempre tiveram negros trabalhando e fazendo música, né, e como a gente não reconhece, né, eu fico muito brava de não se reconhecer isso. E era padre, né, para se tornar padre não era assim, quer dizer, é interessante isso, os negros no Brasil nesse contexto, se alguém prefere afrodescendentes, pode, nunca sei direito qual o melhor termo usar. Pode dar bronca, inclusive, que a gente aceita bronca. Isso. Com certeza. Estavam mais integrados à sociedade. Ele era músico da corte. Ser músico da corte, por mais que seja uma corte que aparece no Brasil meio que do nada, assim, e tal, não é para qualquer um. Claro, não. Então, é muito curioso. E que o Newcom ficou amigo dele, até ele tinha muito interesse de registrar, tem modinhas do século XIX que nós conhecemos porque o Newcom publicou na Europa, né? História do Brasil. Que legal. Né? E nessa época teve muitas missões, teve uma missão francesa também no Brasil, que andou muito pelo interior e que misturou um pouquinho da nossa modinha com algumas práticas de canto de ópera. Por isso, nossa, que a gente ouve aqueles cantores antigos com aqueles vozeirões, né? Aquela voz impostada, assim, né? Coloca toda aquela energia na voz. Aquelas melodias longas e tal, né? E há indícios, inclusive, que o Dom Pedro foi o primeiro compositor de valsa brasileira. Isso não é firmado, né? Mas até porque a gente perdeu a grande maior parte da produção dele, né? E a valsa era uma dança recente também, naquela época. Não era uma dança, era uma dança de origem alemã, vienense, primeiro, né? Olha só, Brasil. Ah, por primeiro, isso que né? É a valsa vienense. Tudo faz sentido agora. Que era uma dança que não era bem vista inicialmente, era uma banda, depois ficou, porque foi a primeira dança de casal, né? A valsa. Até. Veja que saidice dessas pessoas dançando de casal por aí, né? Tentando acabar com a decência da sociedade. Eu acredito que isso já se dizia na época, né? Porque sempre se diz isso de qualquer coisa nova que está aparecendo. Para ter uma ideia, o Lord Byron, para quem procura aí a história do Lord Byron, que senão vai dizer, a gente vai viajar muito aqui, né? O Lord Byron achava a valsa demais. Ele, gente, isso daí é demais. Essas pessoas. Muito bom, né? Que não aquela dá. Muito, quando o Lord Byron acha que esse comportamento é um pouco excessivo, né? É, tipo, não, o casal que fica só o casal, que coisa de egoístas, eles ficam ali se olhando, né? Porque a dança, a valsa, você acha que é funk, é erótico hoje? Imagina uma época, ouvinte, que as pessoas namoraram a família que escolhia o casal se encontrava uma vez ou outra, e a primeira vez que os dois dão a mão é quando o compromisso está firmado. E você vai dançar valsa? Nesse contexto, a valsa é uma coisa incrível, né? Aí o casal vai dançar valsa, olha só, mão dada, uma mão nas costas do outro, querendo talvez descer mais, mas não desce, corpos bem próximos, a dança é lenta porque os dois podem se olhar, o casal gira ao longo do salão porque você se afasta da sua família. É, a dança ali, né? É, dança. Libidinagem pura por aí, pelos salões da Europa. Exatamente. Por isso Lord Byron achava a valsa demais. Né? É muito interessante como esses próprios conceitos vão sumindo, né? Então, até concorda, se o Dom Pedro I compunha valsas no Brasil, concorda com a imagem dele de mulherengo e de bon vivant, né? Não tinha pensado Adepto a esse nisso. tipo de. Adepto desse tipo de pouca vergonha. E é muito louco, né? Porque hoje a valsa é considerada uma coisa super classuda, né? Assim, nossa, dançar valsa, muito, muito fino, muito elegante, muito respeitoso. Não, é verdade. Me vem uma imagem da cabeça que eu vou dividir, porque senão eu não vou recuperar a concentração, né? Você lembra daquela novela da Globo, aquela minissérie O Quinto dos Infernos? Claro, lembro sim. Adoro minissérie, por sinal, gente. Tipo, Dom Pedro, pescador parrudo dançando valsa. Cara, tudo a ver. Essa imagem ficou perfeita na minha cabeça, assim. Concordou? Não, ficou certinho, funcionou bem. É, não, é muito. E é interessante que o Brasil, por mais que o Brasil fosse um império novo, um império deslocado, digamos assim, né, porque não estava na Europa, tanto o Dom Pedro I quanto o Dom Pedro II vão está muito antenados nas tendências e nas modas que vêm da Europa, né? Sim, Porque sim. nessa época era o que era considerado o fino, o legal, o interessante e não, obviamente não era questionado. Mas ao mesmo tempo a gente tem sim outras influências musicais que vão entrando na música mesmo sem serem consideradas finas, elegantes, né? Exatamente. Agora, tipo, indo para o Segundo Império, tem um ponto que é muito interessante. A gente falou do Wagner lá do comecinho, né? E o Wagner é uma das pessoas que o Dom Pedro II trocava cartas. Ah, Ele que quase. péssimo para Dom Pedro II. Eu gosto dele. Desculpa. Tipo, com quem o Dom Pedro II não trocava cartas, né? Isso é um fato. Não, e Dom Assim. Pedro II era o entusiasta de tudo que é novo na vida, né? Assim, tipo, invenções. Ele era muito nerd, a verdade era essa. Tipo, ele é o imperador mais nerd que existiu, e ele adorava qualquer novidade, tanto é que ia nas exposições nacionais, foi para o Egito, por sinal, o Brasil tem a maior coleção de artefatos egípcios da América Latina por causa do Dom Pedro II. Então faz sentido que ele se correspondesse com tudo que era da vanguarda europeia, né? Ele gostava dessa. Sim, e essas cartas com Wagner, ele quase tenta trazer o Wagner para o Brasil para estrear a ópera Tristão e Isolda, que mudou a história da música, né? Puxa, teria sido legal, hein? Há indícios, inclusive, que ele mandou dinheiro para o Wagner e depois que o Wagner avisou que não viria, que parte do dinheiro para estrear na Europa tenha vindo da coroa brasileira. Há esses indícios, mas, né? O Wagner golpista roubando dinheiro do Brasil. Pra... Tá vendo só, né? É absurdo. Mas é interessante que nesse período já, então, do Segundo Império, como eu falei, é um... 1838, né, tal, vai ser a fundação do IHGB, e essa questão de tentar construir como política mais oficial de Estado o que seria o brasileiro. Uhum. Vamos tentar formular de verdade o que é o brasileiro. E uma das... eles acontece um concurso no IHGB, é um concurso de monografias, né, não é um concurso assim, sei lá, tipo, concurso aleatório. Uhum. E quem ganha, a ideia do concurso era decidir qual era a melhor explicação para a própria para a ideia de que é o brasileiro. E meio que o ganhador dessa ideia é o Van Hagen, que é o nome, oh meu Deus. E ele que vai cunhar essa ideia e meio que inventar o que é o Brasil, de certa forma, que ele vai cunhar a ideia de que o brasileiro é a mistura das três raças. Olha E só. Que essa é a mistura, é isso que deve ser exaltado. Então, claro, a gente está falando de um contexto de Brasil que o negro é escravizado. Então, obviamente, o negro não vai ser exaltado como super importante. Os índios também não são considerados peça fundamental. Mas você vai ter, então, durante todo o Segundo Reinado, essa exaltação do índio ideal. O índio como esse modelo de idealizado da pureza e da aquilo que todos deveriam buscar alcançar. Aquele, É o bom entre aspas, selvagem, né? claro, né, o bom selvagem, essa pessoa perfeita, essa questão toda. E, claro, isso vai se refletir na literatura. A gente tem. Desculpa, a gente tem o lindo do José de Alencar, que foi meu autor favorito por muitos anos, ainda gosto um tanto. E você tem, então, na poesia, a ideia, o primeiro movimento do romantismo, né, na questão da literatura, vai ser esse romantismo voltado para a questão da exaltação do indígena, e você vai estar na música também, né? Exatamente, porque o que acontece, no caso da música, o Dom Pedro vai distribuir bolsas por meio de concursos, uma série de processos, para compositores brasileiros irem para a Europa, verificarem o que tem mais de atual na Europa e voltarem ao Brasil para construir uma música brasileira. As conversas que o Dom Pedro II tinha com os compositores, ele batia nessa pauta de criar uma música brasileira, de trazer o que tem mais novo de lá e trazer para cá. E um desses foi o Carlos Gomes, né, o grande leão, né, porque ele era, por causa do cabelo dele, falava que ele parecia uma juba de leão, né? Então... Genial. E ele mandou... O Carlos Gomes para a Europa. O Carlos Gomes queria ir para a Itália, apesar que o Dom Pedro queria que ele fosse para a Alemanha para ter um contato com Wagner, né? Mas não era muito essa ideia do Carlos Gomes. Eu não sei se seria né, funcionaria muito bem, que não sei se o Wagner conseguiria trabalhar muito bem com isso, mas... E o Carlos Gomes não era a pessoa mais fácil de lidar também? O leão não era só a juba, né? Porque quando o sujeito ficava bravo também... aí já viu, né? Não ia dar muito certo. E é curioso que, inclusive, na Itália, ele era criticado... Tinha gente que falava que ele... Você está trazendo Wagner aqui para a Itália, seu brasileirinho? Que história é essa, né? Exatamente. Não sei, é por aí que eu não sei se ia dar muito certo. É, e o Carlos Gomes tem a grande ópera dele, né, é O Guarani, romance do José de Alencar, que a introdução do Guarani, até hoje tem programas de rádio que usam ela, na ditadura militar, era o tempo todo essa introdução, né. Por sinal, O Guarani é o livro do José de Alencar, que foi o primeiro livro do José de Alencar que eu li, e que me fez me apaixonar pelo José de Alencar. E eu sei que é estranho, porque, sei lá, as pessoas em geral não acham o Guarani. Eu achei o Guarani um livro incrível. Eu falei, nossa, tem tanta ação, tanta coisa acontecendo o tempo todo. E, tipo, ninguém mais acha isso, só eu. Não, eu curtia. Quando eu estudei, eu curti o livro. Pois é, eu acho incrível. E realmente, eu acho que o Guarani é uma das obras mais conhecidas Foi. do mundo, mais tocadas e retocadas e retocadas, assim. Não é. E ele virou o um modelo de compositor brasileiro na época, o Carlos Gomes. E até, inclusive, ele é importante para a história da ópera italiana, porque ele é o compositor de transição entre um tipo de ópera anterior e o que vai ser a ópera do Rossini. Por isso que os próprios italianos achavam ele wagneriano demais, sendo que ele odiava quando falavam isso, né? Mas Interessante. uma curiosidade bobinha, né? Mas ele perdeu a bolsa e teve que se virar um bom tempo antes de voltar para o Brasil, porque alguém falou que ele estava indo em bordel. Aí o Dom Pedro, como assim? Tá com como assim esse frequenta bordel? Não pode. Absurdo. Que absurdo, né? Acabou a Pô, bolsa. esse foi uma pessoa muito que palha, né? Totalmente alguém tentando derrubar o outro, né? Foi exatamente isso. Fez uma fofoca aí muito da baldosa. Exatamente. E ele, na época, era o compositor brasileiro, era o compositor da música brasileira. Tanto quanto voltou no Brasil, foi aplaudido em cidades, né? Pra Ele você ver tinha. como. E pouquíssimo conhecido, né? Assim, pra quem não é da música, tipo eu. É, isso Eu tem até um conheço motivo. a peça, mas não se ouve muito falar dele. Não se escuta mesmo. Isso tem um motivo que a gente vai falar daqui a pouco, né? Só para não perder A a. gente deixa para falar quando a gente falar do próximo também, né? É. Tem o Henrique Alves de Mesquita, que era um cara muito importante da época, que olha só, filho de pobre, filho de negros, que se torna compositor, era um professor emérito, que consegue bolsa também do imperador para estudar em Paris, só que o Henrique Alves mistura nas peças para piano elementos de batuque, que é uma coisa que está na base do samba, inclusive do choro. Batuque em Lundô, ele dava umas misturadinhas em choro também, que estava bem no comecinho. Que é um cara, que é outro cara interessante e que também vai ser esquecido na Primeira República, né? É, e quando a gente fala, então, já para falar mais ou menos por que desse esquecimento na Primeira República, se durante o Império a gente está tentando criar uma ideia de brasileiro, né? Quem é o brasileiro? Então, brasileiro é a mistura, é a importância das três raças. E deixando bem claro, a importância das três raças desde que você pareça branco. Porque, né, o importante é a população. Tem certos, né? Não, nem tudo faz sentido, humanos nem sempre fazem sentido. A gente tem que conviver com isso. Quando humanos fazem sentido, eu diria que tem alguma coisa errada no processo. Eu concordo. E daí, quando acontece a proclamação da República, ou mais especificamente, o golpe militar que traz a República para o Brasil, com a proclamação da República, você vai ter um momento, de tentar apagar, ou de pelo menos rechaçar o que era ligado ao Império, porque você está de novo tentando construir uma identidade. E essa identidade brasileira não pode mais ser ligada ao Império, ela não pode mais ser uma identidade imperial. E é por isso que esses compositores que estavam relacionados ao Dom Pedro II e que eram amigos do imperador ou que tinham sido financiados pelo imperador, ou seja, basicamente todo Todo mundo do mundo? Império, esses compositores vão perder a importância deles e vai ser construída então uma outra narrativa com compositores, claro, mais ligados a esse momento da música. Tudo, né, tudo seguindo muito quando a gente vai ver essa ideia da própria identidade nacional, do que é o brasileiro. Lembra que lá no começo, ouvinte, eu falei como a identidade nacional é um conceito que muda ao longo dos anos. Então muda o tipo de governo, muda o tipo, o que se come, o que se veste, o que se ouve, e tudo isso faz parte da própria identidade. E, em grande parte, essa identidade é moldada uma forma meio com um projeto estatal de identidade. E no caso da República, você tem um projeto estatal de se distanciar do Império. E é esse projeto estatal que vai fazer com que vários dos compositores caiam no esquecimento. Não, exatamente. E nesse contexto, porque não há ainda uma divisão muito clara entre música clássica e música popular. Isso é uma coisa que vai vir depois, principalmente com a invenção do rádio. né? Esse termo música popular ainda não é muito claro. E vai ter o comecinho do choro e do que a gente chama de canção brasileira. Né? O próprio termo moda vai passar a ser falado em canção, exatamente para um afastamento de Portugal. Aí isso é nada mais chique, né, do que adaptar um termo francês para falar do que a gente está fazendo no Brasil. Né? Coisa, né? Afinal, nesse período, ser fino era seguir as ideias francesas. Então, a gente... tudo que a gente estava falando de elite, que se baseia muito na Europa e tal, nesse período, você vai ter muito, uma influência muito forte do francês. E, claro, se a gente está tentando se distanciar do português e de afirmar uma identidade própria e construir uma identidade própria, você não vai usar o português como modelo, você vai tentar usar o máximo de coisas francesas, no caso, né? Exatamente. E aqui a gente tem algumas figuras muito interessantes. Chiquinha Gonzaga. Vale ouvir o ponto G sobre a Chiquinha Gonzaga, tá muito bom. Muito obrigada. Foi muito legal de gravar. Que mulher incrível, né? Com certeza. Ela tem uma importância enorme de juntar. A parte dela como mulher, eu vou deixar para vocês escutarem o ponto G para não. Tem que escutar. É um podcast muito bom, vale a pena acompanhar. Obrigada. E. Ela faz uma série de misturas, corta jaca, que era outro ritmo. Que lugar que tem jaca no mundo, Zé? Sei lá, sabe? Na Índia, né? Mas... Na Ásia, na Índia. Tá bom. Tipo a manga também tem lá. Mas... É que ele foi roubado do Império Indiano, né? A jaca, né? Sim. Inclusive, tal. Mas assim, não tem... Que lugar, que coisa mais brasileira do que um ritmo chamado corta jaca? Eu achei genial. Inclusive, tem uma história de jaca. Vou alongar em coisas aleatórias, desculpe. Mas tem uma história de jaca do comecinho de 1900 e pouquinho também, quando a família do Noel Nuttels, o Noel Nuttels foi um indigenista, médico tal, que trabalhou no Brasil, e ele não é de origem brasileira, que a família dele veio de refugiados para cá. E daí o pai dele, se eu não me engano, acho que o pai dele veio antes e depois conseguiu trazer o resto da família, alguma coisa assim. E daí o pai dele descreve sobre o Brasil, eles estão em Fortaleza, se eu não me engano, eu posso estar confundindo. Mas aí ele diz que viu e fala, não, porque as pessoas aqui são tão bárbaras, que elas carregam o animal assim, e daí abrem o animal e comem as entranhas do animal, sem nem cozinhar, nem nada, assim, em pleno coisa. E ele está descrevendo isso falando do Porto. E no caso que ele estava descrevendo essa coisa terrível é porque ele viu um grupo de pessoas carregando uma jaca de longe e viu as pessoas colocando a jaca no chão, abrindo e todo mundo comendo. E ele ficou muito chocado com aquilo. E realmente, de longe, se você nunca viu uma jaca, dá para imaginar que é tipo um bicho que as pessoas estão... É verdade. Na verdade, quando você passa debaixo de uma jaqueira, você acha aquilo até meio alienígena, né? Por que não ser um bicho, né? Por sinal, cuidado ao passar embaixo de jaqueiras. Eu pesquisei um tempo atrás e jacas podem machucar. Eu achava que nem rolava, mas sim, se uma jaca te acertar, machuca. Ah, é que eu já vi jaca caindo no chão e o barulho é... Eu imaginei se fosse minha cabeça embaixo, então quando eu vejo jaqueira, eu nunca passo embaixo. É uma decisão sábia. Mas é interessante, voltando lá para Chiquinha Gonzaga e para a questão, e a gente está de novo falando, então a gente está falando de compositores importantes do Império, compositores que são fundamentais para a formação da música brasileira, e a gente está falando de uma origem afrodescendente muito forte, porque a Chiquinha Gonzaga, a mãe dela, era negra, né? Sim, sim. E eu não sei se é como ela se identificava, mas, enfim, para mim, né? Mas, de qualquer forma, ela vai ser fundamental para a constituição de várias questões da música, né? Inclusive no canto, você que me explicou isso melhor. Deixa você explicar. Porque o que que acontece? A língua portuguesa no Brasil já era diferente de Portugal. Você tinha um problema que tinha estados no Brasil que não falavam português, falavam em Engatu, antes do Primeiro Império. Houve um projeto para os paulistas aprenderem a falar português. Por isso que você vai no interior de São Paulo, você fala em porta. Eles falam errado? Não, porque esse R é de origem indígena. E uma série de outras expressões. Então se tinha um problema, porque uma coisa é cantar em português castiço de Portugal. Outra coisa, como cantar em português? E ela ajudou a resolver esse problema, porque ela não tinha, ela não operizava em demasia as suas composições. Então ela não queria imitar uma área italiana. Até tinha a prática de cantar com voz impostada, tudo, mas ela cantava num português corrente. Ela escrevia as partituras musicais dela, de canto, e provavelmente cantava, ou dava para as pessoas cantarem, tudo. Não parece que ela cantava muito em público, mas ela compôs muitas canções. E então ela ajudou a resolver esse problema, que era como cantar em português. Parece um pouco óbvio, mas não é. Principalmente porque você tá querendo formar um projeto nacional, você está nesse ambiente cultural, você quer afastar um pouquinho a origem do interior, né? A origem de um Brasil pré-império português. Então ela tem uma certa responsabilidade grande sobre isso. E a gente tem outro cara da época, que é o Joaquim Calado. O nome para piada quinta série também, né? Mas ok. Não, e ainda fazendo música, né? Tudo isso. É. Ele era meio apaixonado pela Chiquinha Gonzaga, só que ele era calado, ele nunca se declarou, talvez, para ela, né? Tá bom. É. Ele ser meio apaixonado tem indícios históricos mesmo. Isso não é brincadeira, mas é, ele respeitava. Falar que acho que a Gonzaga parecia uma mulher bem apaixonante, não. Não, é. Com certeza, mas ele tinha uma admiração muito grande para ela, por ela, né? Pode ser um pouco de machismo de não falar que não existe amizade entre homem e mulher também, né? Mas eu não podia perder a chance da piada, Joaquim Calado, né? não, mas eu acho genial um musicista calado, né? Bom, ele pode ser só instrumentista, né? Não canta nada. Ele era flautista, tudo, e fez o primeiro choro, que é o Flor Amorosa. Por que o choro é importante nesse momento? O Rio de Janeiro, como capital, tem imigrantes do país todo. Então, por exemplo, nessa passagem para a Primeira República, você tem lá um Catulo da Paixão cearense, porque o cara era cearense. Um João Pernambuco, por quê? Pernambucano. Tinha gente do Brasil inteiro indo ali para o Rio de Janeiro. Então, o choro, músicos de diferentes locais do Brasil... Você começa a ter final do Segundo Império, a abolição da escravatura, músicos escravos que tocavam música, às vezes, na casa dos seus senhores, coisa terrível, né? Mas com outras pessoas de diferentes formações. Então, essa mistura, gente com um pouquinho mais de formação em música clássica, gente que tocava mais de ouvido, principalmente no acompanhamento, vai gerar o choro, que era uma forma de tocar. Era choro porque era uma forma um tanto quanto melosa. Não melosa, mas era um pouco triste, né? Era a música dos mais pobres, inclusive, né? Então, o choro era uma mistura de tudo. Então, você tinha modinha, você tinha coco da Bahia, você tinha batuque, você tinha maxixe, que era uma dança forte da época, lundu, e uma série de coisas diferentes. E tinha a rabaneira também, que era uma dança de Havana, por isso rabaneira ou ravaneira, né? Dança de Havana, que é a base do tango argentino também, e que vai influenciar o modo de dançar samba aqui no Brasil, o modo de dançar choro. Então, nesse contexto, e por que que ele deu o nome para o Flor Amorosa de choro? Porque era um jeito de tocar. Eu não sei se é bem um maxixe, se é um lundu, se é uma ravaneira, se é isso, se é aquilo, se é um corta-jaca. É um choro. E daí temos. Fica aí no meio, né? É. E daí tem a criação do choro, que vai ser a base do que a gente chama de música popular brasileira. Porque os músicos do choro vão acompanhar, até os anos 40, todo tipo de música que é produzida no Rio de Janeiro. Faz bastante sentido. E é interessante, né, como uma música que surge como música muito popular, e hoje em dia acaba ficando meio elitizada, né? Já não é mais uma música de alcance tão popular assim, o choro. Embora muito bonito, muito legal. E interessante saber que se dança. Eu tenho uma banda que eu gosto muito, que é de Portugal, que toca... Eu, às vezes, chamo de música popular portuguesa, porque sim. Mas eles não têm esse nome, deviam. Enfim, eles misturam bastante do próprio... do fado e etc. E tem uma música que fala sobre a garçonete da casa de chá, que é uma brasileira, teoricamente, na música. E daí ela, a moça, o pessoal vai falando, ele fala, Não. É, tem que buscar alguém com quem dançar o fado. Aí a vocalista fala: não, mas moça, não se dança o fado, fica quietinho e ouve. Aí ela fala: ah, mas no Brasil, casa de fado não seria mole assim, já tava todo mundo dançando, tem dessa não. Legal. Eu acho muito bom. E tem uma curiosidade aí que os músicos que desenvolveram o fado foram músicos que voltaram com uma parte da família real, Dom Miguel e tal, para Portugal. Olha! E uma parte era brasileiro, sim, inclusive mulato. Que interessante, eu acho o fado muito lindo. É, para mim é a expressão da tristeza inata da alma É. portuguesa, né? Tipo, drama, assim. E ele vem da modinha brasileira mesmo. Isso tem vários indícios. Legal. Porque também na época não é Brasil. Como a gente está falando, identidade nacional é sempre uma construção. Então não faz. Se os músicos ficaram um tempo no Brasil, vão se influenciar por coisas daqui, né? E o Dom É, e Pedro. com. Daí, se eles voltam com Dom Miguel, isso é pouco antes. Ainda não existia a ideia de Brasil, né? Não, é verdade. Como Que o uma Dom Pedro. nação, né? Claro que existia o território, viu, gente? Mas, Isso, assim, não com existia certeza. a ideia de nação. Que o Dom Pedro curtia os batuques também. Tem esses indícios, eu esqueci de mencionar, mas ele já curtia os batuques também naquela época, né? Tá vendo? Ele Mas. entendia das coisas, que batuque é muito bom. É uma coisa difícil de resistir, inclusive, né? Você tá ouvindo, velho? Aí tem essa passagem, você vai ter as primeiras repúblicas, que aí volta o problema, né? Você acabou com o Império Português. Acabou assim, né? Aquele esquema Deodoro da Fonseca, Dom Pedro, porra, sai ideia. Aquele esquema que a gente sabe como é que é, né? Vamos cortar relações peru non mutuo, e daí a gente corta mais ou menos, e daí Dom Pedro primeiro resolve deixar de, né, tô governando o Brasil, opa, na real vou lá para Portugal lutar pela minha filha, essas coisas, né? Tá, né? Então a gente tem o fim, né, do Segundo Império, tudo. Quando tem a Primeira República, novamente a questão do que é o brasileiro volta, né? E nesse processo, a gente tem uma época que tem um pessoal eugenista, né, que não dá para entrar muito nisso agora, né, mas se me corrige se eu tiver errado, que tem grandes chances, né? Eugenia é aquela ideia que precisa ter uma raça pura, porque a raça mestiça é, como alguns falavam no Brasil, a raça mestiça vai fazer o Brasil chegar daqui a 50 anos, não vai ter quase brasileiro, porque esse povo vai morrer de fraqueza e tal, né? É, tinha-se muito essa ideia realmente no período de que a mistura era errada, que é muito louca, né? Porque na Europa só o que tinha era mistura, né? Sei lá, pega a Inglaterra, por exemplo, se tem uma coisa que não é única é quem é inglês, né? Que é mistura de saxão com viking, com romano, com obviamente mistura, mas você tinha muito essas teorias de tentar achar uma nação pura, tentar achar a raça pura. E isso se relaciona, de certa forma, com a própria construção da identidade nacional. Porque quem é o habitante desse país? Então é na busca de quem é o habitante do país e tentar entender qual a formação desse país, o que classifica uma pessoa como necessariamente desse país. E, claro, não é só isso, a eugenia não vem só daí, mas isso é um dos fatores que vai levar ao desenvolvimento desse pensamento eugenista. E daí, como a gente já tinha falado, lá ainda no Segundo Império, você tem essa ideia que vai ser criada, né? Que vai ser, enfim, essa teoria de que a grande importância do Brasil é a mistura. Então, ao mesmo tempo, começa-se a ver essa ideia de que o brasileiro é esse misto de raças, né, como se dizia, e isso que traria a superioridade, embora, assim, como eu falei antes, né, é a mistura desde que todo mundo seja branco, porque ficar misturando e não ser branco seria errado. E a questão de música brasileira fica muito forte. É importante que a gente sabe que tanto no, no nas primeiras repúblicas, Richard Strauss teve no Brasil em 1913, por exemplo, a música do Wagner era muito executada no Brasil, a música francesa vinha muito francês para o Brasil, inclusive. Da Rime Ro, ele pegou muita coisa do choro e misturou com a música dele. Era muito fã do Ernesto Nazaré, que é outro cara importante na formação do choro. né? Você tinha muito, muito esse contato, e você vai ter uma primeira geração dos compositores nacionalistas. Por quê? O que ocorre na Primeira República? Carlos Gomes, que era o compositor brasileiro, não vai ser considerado mais um compositor brasileiro, vai ser um pré-nacionalista. Sabe assim, né? Tipo, não vamos falar que o cara não existiu, mas ele é um pré, ele não é um nacionalista. Certo, porque justamente como a gente falou, por causa da conexão dele com o Dom Pedro, né? É, e principalmente a crítica que tinha é que ele não adicionou nenhum elemento africano na música dele. Essa era a grande crítica dessa primeira geração de compositores nacionalistas. Tem lá o Brasílio e Tiberê da Cunha, que é a sertaneja, que marca o início dessa geração nacionalista, Luciano Galê, Alexandre Levi, Alberto Nepomuceno, Francisco Braga, toda essa turminha do barulho. E daí, então, para eles, seguindo essa ideia da criação do ideal, seria se apropriar de elementos e criar uma música que tivesse mais elementos únicos do Brasil, certo? Isso, exatamente. E o choro vai ser o elemento de diálogo, por isso que o choro fica naquele entremeio, é popular ou erudito? Uhum. Porque o choro vai ser o elemento de acesso, porque ele tinha uma característica muito grande, que ele tinha tantos instrumentos acompanhando ao mesmo tempo, que você tinha muito contracanto, quer dizer, muitas melodias concorrendo com a principal. E para juntar isso com música erudita, é mais interessante. Mais interessante assim, tem uma certa proximidade em algumas práticas composicionais. Então, dava para facilitar. E o choro já mostrava como misturar ritmos africanos com a música de piano, por exemplo. Apesar que tem lundus do século XVII. Tem lundu feito no Brasil no século XVII já, mas estava esquecido nessa época, né? Certo. Então já tem... bom, mas é óbvio, né, que essa mistura sempre aconteceu, mas sim. Aqui a gente está falando então já desse momento em que essa mistura ela está sendo reconhecida como uma forma de criar tanto a identidade nacional como de entender essa identidade nacional, uhum. E também que está sendo vista mais numa forma mais acadêmica, mais pensada, mais estudada, né? Isso. Todos eles eram professores importantes. Muitos, se você ver as fotos, você vê que eles... É tudo meio... Alguns são mais brancos, outros são mais mulatos mesmo, né? Não dá... Uns não faziam tanta questão de disfarçar o lado mulato, né? Francisco Braga, por exemplo.